Olá, queridos ouvintes da Podosfera. Eu sou o Paulo Rodrigo e este é o podcast CDs Sem Rótulo. Este é o primeiro episódio e nós vamos falar sobre carros. Isso mesmo, automóveis. Do grego autois, que significa por si próprio, e do latim mobilis, que significa mobilidade. Bom, a real é que hoje nós os utilizamos para tudo. Por causa dos carros, podemos viajar longas distâncias relativamente rápido, dependendo do trânsito. Nós temos que agradecer ao inventor Nicolas Cugnot, eu acho que é assim. Ele foi o francês que criou o primeiro automóvel. Bom, depois dele, a única outra invenção que realmente trouxe avanços significativos para os carros foi o aplicativo Uber. Graças a ele, eu não preciso ter carro, mas ainda assim eu posso viajar. Ah, e eu também não preciso ligar para uma central para encontrar um táxi também. Resumindo, eu uso o carro todo dia. É um vício meu. Ainda bem que está cheio de carros aqui na rua onde eu tô. Mas tá muito barulhento, esse trânsito tá horrível. Bom, eu estou bem. Eu já falei que amo carros, né? Eu estou no meio fio agora da Avenida Djalma Batista, caminhando. E de repente, o tempo parou. Eita. É estranho, tá tudo em câmera lenta. E agora os carros não são mais úteis para mim. Na verdade, eu tô andando mais rápido que eles. E eles estão a 0 km por hora. Pera. Na verdade, eles estão apenas a 0 hora. O mundo tá em 0 hora. Faz sentido? Engraçado que agora eu não sou do mundo. Eu sou um espectador do mundo. E tem um ônibus aqui do meu lado. E tá cheio de gente com pressa. Tem um ali, coitado, tá suando de calor, tá lotado de gente ali. Mas por que será que eles estão com pressa? Há 0 tempo atrás, eu também tava com pressa, sabe? Mas eu não consigo lembrar pra onde eu tava indo e nem o porquê. Será que era importante? Eu não sei, mas eu sinto que eu não devia me preocupar com isso agora. Não pelos próximos 0 segundos. Eita! Eu acabei de receber uma mensagem. É do meu do futuro. Estranho. Eu sempre falo dele, mas ele nunca falou comigo antes. Vixe. Ele tá me dizendo que era melhor não ir pra onde eu tava indo. Que pelos próximos 0 segundos, a minha vida pode mudar. Que talvez o que eu ia fazer era até importante, mas que eu não ia ficar muito feliz. Estranho, isso não parece o meio do futuro. Assim, eu sempre conserto os erros do meu eu do passado. Aquele cara é bem insensato. Mas o meu eu do futuro? Eu admiro o meu eu do futuro. Eu sinto que ele sabe mais do que eu. Que eu devo seguir os conselhos dele. Mas eu acho que ele tá sendo covarde. Com licença aí, gente. Me dei só 0 minuto. Deixa eu falar aqui com um amigo meu. Bom, eu acabei de conversar aqui com o meu eu mais do futuro e ele disse que tá bem. Estranho, porque o meu eu do futuro disse que tava tudo confuso. Acho que ele tá ficando louco. Será que ele é realmente tão sábio quanto pensava? Se for o contrário. Mas espera. Se eu for mais sábio que ele, significa que o meu eu do passado é mais sábio que eu. Isso não faz sentido. Peraí, calma. Tô confuso. O meu eu do passado era uma criança. Ele não entende mais coisas do que eu. Ou será que entende? Calma aí. Deixa eu ver aqui o que ele vai me dizer. Tá. Ele falou que ele também consegue pausar o tempo. E ele falou que isso é um poder meu. Legal, quero fazer mais vezes. Mas ele disse que tem um porém. Eu não posso pular o tempo, pular o tempo. Ele tá dizendo que se eu quiser continuar vivendo, eu tenho que despausar o tempo. E se eu quiser saber quais as surpresas, as novidades da manhã, Eu tenho que descobrir para onde eu estava indo há 0 segundos atrás. Que apesar de ser uma coisa ruim, ela é necessária. Ok, tá bom, admito. Talvez meu eu do passado seja mais sábio que eu. Eu acho que é porque ele só vivia, ele não pensava muito. O problema é que ele era insensato. Mas chega, chega. Acho que essa energia tá muito baixa. Nem toda reflexão precisa ser triste. Bom, quando eu paro o tempo, eu também gosto de prestar atenção nas pequenas coisas, sabe? Que nem essa flor que eu tô segurando, que eu não conheço, mas vou tirar uma foto. E o ângulo que o sol tá fazendo. E o lado bom é que eu não tenho que ter medo de pegar câncer de pele. Porque afinal só se passou 0 segundos. Ai, ai. O tempo é lindo mesmo, ó. Mas tem uma moça ali que eu acho que tava mastigando alguma coisa enquanto agora eu pauso o tempo, sabe? E ela tá com uma cara muito feia, mas ela tá engraçada. Mas eu acho que as coisas não são tão bonitas quando não acontecem como devem ser, sabe? Eu acho que o tempo tem que continuar rodando. Deixa eu tentar aqui. Pera, acho que a gente pode ficar mais uns 0 minutos no silêncio. Só pra eu terminar esse episódio. Eita, eu acho que eu voltei a ter pressa. Tá bom, eu acho que eu vou finalizar logo. Recapitulando, o episódio de hoje foi sobre carros. Como havíamos dito, especificamente sobre o Fiat Uno. Não aquele velho, o novo. Aquele que tem umas cores estranhas. Eu sei que tem um que é verde-limão, né? Meu pai vivia dizendo que ele era feio e que a cor era feia, mas... de tanto ele falar, ele acabou gostando. É, vocês sabiam que o Uno vem do inglês? You know, a expressão que significa vocês sabiam que o Uno vem do inglês. You know, a expressão que significa vocês sabiam. Desculpa eu não ter parado 1 minuto de falar sobre carros. Mas é que é a minha paixão, sabe? Eu amo falar sobre carros e sobre trânsito. Ah, eu não falei sobre trânsito nesse episódio. Bom, como eu tô com pressa, basicamente o importante é saber sobre linguagem de sinais. Não é Libras não, é mais fácil. Bom, a gente tem que saber 3 sinais. Temos o sinal vermelho, que significa pare tudo que você estiver fazendo. Pare mesmo, senão terá consequências. Mas olha, não se acomoda não, porque tem o sinal verde. E ele significa que você precisa se mexer. Você precisa voltar para suas responsabilidades. Agora, eu nunca entendi para que serve o sinal amarelo. Geralmente é quando os carros andam mais rápido, sabe? Acho que deve ser a largada, alguma coisa parecida. Eu me lembro que alguém me disse que significava atenção, mas... eu não acreditei muito, não faz sentido. Porque você não precisa de um sinal pra atenção. Você sempre tem que ter atenção no trânsito, e não um sinal, entendeu? Mas tá bom, essa foi a parte sobre trânsito. Eu acho que eu vou usar os 0 minutos finais que a gente tem pra colocar uma música. É, só dando um contexto pra vocês... o nome da música é Carros, Carros Sublimes. Porque, é claro, eu amo carros, eu amo carros. E aproveitem essa música. Carros pela cidade, correndo contra o tempo, distantes no vazio, atormentados pelos males de uma era turbulenta e sem alívio. Oh, e eu anseio pela noite ou pelo dia, dia sublime, tão sabe, esse podcast, ele não é sobre carros. Ele nunca foi sobre carros. Ele nunca foi sobre trânsito. Bem, na verdade ele é sobre estar em trânsito. É sobre cumprir o seu propósito. É sobre saber para onde ir. Para onde ir. Chegamos ao final de mais um episódio. Gostaria de agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui. Eu também gostaria de agradecer a Deus por ter me proporcionado essa experiência. E apesar de eu estar só no início da minha jornada, muita coisa já aconteceu. Eu estou muito feliz. Eu ainda estou aprendendo como editar, como funciona realmente essa parte de podcast, como botar no Spotify, como funciona o feed. Mas eu tenho contado com a ajuda de muita gente, do grupo no Facebook também, de todas aquelas pessoas que ouviram antes e me mandaram feedbacks positivos ou negativos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. E o meu Instagram é pr3martins. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões ou ideias interessantes, eu estou aberto a todas. E eu queria realmente agradecer. Esse projeto eu pretendo fazer ele semanalmente. Eu ainda não sei ao certo em qual dia ele vai ser lançado, mas fiquem atentos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.